ILS pista 10, baixar o travado. Tô 3604, curso de aproximação, aguardando ficha livre, QNH 1097. Eu e 17 aguardando ficha livre da 3604. Está visual para o aeródromo? Visual para o aeródromo, confirmo. Na minha torre agora, frequência 118.95. Torre, frequência 118.95. Torre, Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Prova rotatória para retorno, Salvador, visual para o campo. Ouve, Fábio, do Brasil. Guardião 05, solicita voar direto, Gré. Afirmo, é autorizado. Guardião 05, autorizado voar direto, Gré, sem interferir na final da 1-0. Atentando a aeronave, um Airbus da TAM, que está na longa final. Visual com o Airbus da TAM na longa final, procederá para o bate do Gré. Autorizado. Guardião 05, autorizado, vento 120 graus, no 39, que negar 1-0-7. 1-0-1-7. Só confirmando, TAM 3604, está na final normal, 3.7 milhas. TAM 3604, vento 120 graus, no 2 de nós, autorizado pouso 1-0. Sente pouso autorizado, pista 1-0, no 3604. Luiz, que já é visual parado. Chame a torre 1895. Mostrando a boa, gol 1777, passa 1400 pés. 777, sub e mantenha 340, saída da EL. 340 da EL, agora 777, quanto possível, eu solicito 300 final. Guarde coordenação. Guardado. Bravo Kilo Whisky, reporte na rotatória. Vento 120 graus, no 3 nós, QNH 1097. Xené 612 no 3, coordenação aqui do Dessolo, reporte para o táxi. Reportará para o táxi. Uno 777 autorizado, nível final 300. Autorizado, 300 final, Uno 777. Controle Salvador Azul 4076. Azul 4076, chegada a Mari, desse mantenha 050. Mari 050, 40. Ali mantém web. TAM 3604 no solo ao 09, nível direito, transmissão na frequência 121.9. Direito 129, obrigado, daqui a pouco. Bravo Kilo Whisky, vento 120 graus, 12 nós. Com a aproximação, reporte a 3.017. Alfa e Juliette para 05, da 3604. Problema. Na escuta, November Egg Mike. Tráfego do Bravo Kilo India, Charlie 150, está 5 milhas à sua frente, ingressando em uma base pela esquerda para a final da 17. Está visual com o tráfego? Negativo, November Bank Mike. Ok, mantenha esta proa para ingressar em uma base de 5 milhas aí para 17. Chame a torre agora na frequência 118.95, mantendo 1.500 pés. E torre agora em 118.95, November Bank Mike. Mantendo o ano, 1.500 pés, November, Yank Mike. Avião 05, avistado, reporte solo controlado. Reportar ao solo controlado no avião 05. Tomar em Quebec, prossiga. Tomar em Quebec, reporte o ataque. Bravo Yankee, prossiga. Bravo Kilo Whisky, vento 120 graus, 14 nós, cheque trem, autorizado pouso, cabeceirão na 7. Oi Salvador, bom dia, é o Papa Tango, Novembro Yankee Mike. Tá a um minuto da rotatória, visual com a aeronave na final da 17. Tá na sua escuta. Novembro Yankee Mike, vento 120 graus, 14 nós, reporte na longa final da 17. Passará na longa final da 17, Novembro, Yankee Mike. Web 5728, decolada 112, chama o controle na frequência 120 decimal 8. 208, boa. Boa. 5728, submantenha 350, sai da PUCA. 350, PUCA. Vamos lá, pronto, chama a torre 10895, altímetro agora 10017, bom voo. Tem destaque de zona segurança. Saiu da restrição de destaque? Fiam. Obrigado. Azul 4076, continue descida para 3000, ajuste 10017, liberado da restrição de destaque. 3000, liberado da restrição, azul 4076. Novembro Yankee Mike, longa final da 17. Novembro Yankee Mike, reporte a 3000 da 17, QNH 10 da 17. Reporte a 3000 da 17, Novembro Yankee Mike. Posicionamento 2 de você, ponto para baixo. Posicionamento 62 no 3, autorizado a alinhar e decolar cabeceira 10, vento 120 graus no 3 nós. Decola, 10, 10, 10. Bravo que Luiz, que no solo aos 1-3, faça backtrack, reporte vista livre. Bravo que Luiz, por gentileza, agilize, postamos o aeronave na curta final para pouso 1-7. Vou no 777, passa 160, chame o centro, frequência 1251, alterno 3325. 251, 3325, 777. Luiz, sancionado, frequência livre. Rodão 408, Web 5728. Rodão 3295, formação em curso Sierra. Copio 340, Guarulhos. Tá pronto. Rodão 395, Salvador Guarulhos, autorizado nível de voo 340, decolada 10, primeira curva direita. Perfil da saída da El, lei da pós-leira, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Up Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano. 5021 no transponder, o controle em 120, décima 8, tenha 3895. Guarulhos, 340, vem colando a 10, da Eulenda, Brinca, Pertiguno, Meia, Belo Horizonte. Atena 5021, controle 208, 3238. Após Belo Horizonte, conforme a rota do plano, 03895. 012 o portão, reposte quando pronto para acionamento e pushback. Quem está no 2 vai chamar pushback aqui na mesa. 3850, o Mike Bravianchi. E submantém a nível de voo 180, direto comando a turva, Mike Bravianchi. 3144 na escuta? Passei a escuta para siga. Desça até 3.000 na chegada a Mari, ajuste na 097, vigilância. 3.000 na chegada a Mari, botão 3.144. Passa 150, chama o centro em 1.2685, alterna 1.2545. 2.5245, boa. Estabilizado, tá 3216. Controle, salva 2716, informação Romeu, por favor. 3216, passaduna, complete final ILS, torre 1895. 1895, é isso? 1895, correto. Obrigado, bom dia. Bom dia. 6721, chegada a Mari, desse mantenha 4.000 pés, 10, 97, ajuste. Não, negativo, mantenha a chegada a Mário. Mantenha 170 em cima. Sem restrição até 4.000, 6721. Sem restrição 4.000, 6721. Azul 4076, desse mantenha 2.000, autorizado final do ILS X-Ray 1-0, informe estabilizado. 2.000, acusará estabilizado, se der confirmar o ajuste. Ajuste 1-0-1-7. 1-0-1-7. Mike Bravianchi, informe o POB. Meia dúzia a bordo, Bianchi. Piada. Vitor Mike, é back, reporte no ponto de espera da Oscar. Quem negar nós é no set. Estou vendo aqui, Michael, estacionar a frequência livre. Decola da 10, primeira curva direita. Perfil da saída da Leida após Leida, voa direto Ilhéus. 50 no 3 no transponder, o controle 120.8, azul 4463. Só não consegui escutar o nível e o transponder. Correto, reposto quando pronto, no 01 no portão, azul 4463. Salvador Ground, Upchat 6741, right to copy Guarulhos, flight level 340, information Sierra. Ok, Upchat 6741, are ready to cut now? Yeah, ready. Webjet 6741, clear to Guarulhos, flight level 340, take off from runway 10, right turn, Delta departure, leader transition, after leader flight direct, bridge position, Bravo Romeo, India, Delta Echo, after up Zulu 16, after according flight plan route, Scott code 5024, frequency 120.8. Departure to runway 10, right turn. Dial Leda, fly direct bridge, and intercept Upper Zulu 16. Squawk 5024, and Salvador, departure 120.8. Readback is correct, stand 0, stand 10, report when ready. 10, report to ready, 6741. Vitor Mike Quebec autorizado ingresso na 197, reporte alinhado e pronto. Solo 21, livre à direita, chame solo na frequência 1 da 21 decimal 9. 219, TAM 3216. Tomai Quebec autorizado, decolada, cabeceira 17, vento 130 graus, 109. Boa tarde, TAM 3216, táxi via alfa, táxi lento, previsto ao cordão 02, que se encontra ocupado. Reporte antes do táxi 6, Juliette. Gente, vai taxar, em direção ao cordão 2, reportagem da Juliette. TAM 3216. Meia 213, passa 160, chame o centro em 1251, antena 3325. 250 de 25, obrigado, dia. Bom dia. Quebec decolado aos 23, chame contorno na frequência do 2.8. 208, Victor Mike Quebec. Controle Salvador, vou passando o Victor Mike Quebec, de coluna, se escuta. Victor Mike Quebec, corredor Axé, mil pés, já pode fora da barra. Axé, mil pés, já porta fora da barra, Victor Mike Quebec. Azul 4076, complete final ILS, chame a torre, centro 1895. 1895, azul 4076. 3144, desse mantenha 2000, autorizado ILS X-Ray, informe localizador. Começando para 2000, autorizado ILS X-Ray, chamando o localizador, TAM 3144. Azul 4076, tráfego avistado, cheque trem, vento 130 graus, 92 nós, QNH 10, 17, autorizado por cabeceira 10. Baixo, travado, azul 4076. 941, boa tarde, chegada a Mari, desse manter 3000, ajuste 10, 17. Azul, correção, Webjet 6721, vê se mantém a 2000 pés, 1097, ajuste. 2017, 6721. Obrigado, senhor. Para o gate número 03, o TAM 3216, até daqui a pouco. Até. Pensador, TAM 3144. 3144, complete final ILS 21895. 21895, boa. Salvador, muito boa tarde, o TAM 3144 no localizador. TAM 3144, QNH 1017, continua aproximação, reporte baixado travado. Trabalhando baixado travado, TAM 3144. Confirme 4463, livrou, chamou? Corrigindo, 4076, chamou? Afirmo, então, 3295, o número 2 no setor, o Embraer à sua direita de azul já autorizado. Aguardo instruções, por gentileza. Solo Salvador Azul 4076, livrou. 4076, táxi via Alfa, reportando o táxi Juliette, boa tarde. Alfa, reportando a Juliette. Webjet 6741, ready for pushback and setup. Webjet 6741, standing 10, report to any ready to taxi. Clear to pushback, report to taxi 6741. TAM 3144, tráfego avistado, check trem autorizado, pouso cabeceira 10, vento 120 graus, 14 nós. Gente, passou Simbra, baixado e travado, TAM 3144, autorizado, pouso, pistão 10. Para ingressos do 4076. A livre até o 094076, agilizando por gentileza. Até o 09, o azul 4076. Webjet 6741, só para informação, temos a Embraer da Azul ingressando para o portão 09, não interfere no seu pushback. Passa para ser travado 67, 2 anos. QNH 1017, web 67. 1017, obrigado. WG 6741, ready to taxi, 9 on board, 0400, confirme. Jet 6741, pay attention, be aware about the Embraer 190 of Azul Company. After the traffic finished the parking at the stand 09, you are cleared until road point 10 via main apron and taxiway India. There, contact 118.95, ultimate set 1017. After to Azul Company, ready to taxi via apron, India, and call tower 118.95. Affirm. Para taxi, 4463, Azul 4463, Índia, no ponto de espera chama 2.8895, altímetro 1017, bom voo. Web 6721, cheque trem, vento 120 graus, 12 nós, QNH 1017, tem nível de pouso, cabeceira 10. De pouso 10, 1017, 6721. 721, baixar travado? Baixar travado, 2-1. Reporte antes do Taxi 6 Juliette, por gentileza. Alfa, chamaremos antes da Juliette. Azul 4463, visual com Boeing da Web na curta final. Após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Após o pouso do Boeing, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0, azul 4463. Ouro 941, desse mantém a 2000, autorizado final do LS X-Ray, informe o localizador. Azul 4463, autorizado a calar cabeceira 1-0, vento 120 graus, 1-0 nós. Autorizado a calar de pulsão 1-0, 4463. Alfa, Tantra 3-1 da Web. Tantra 3-1-4-4, Juliette, portão 1-1. Juliette, portão 1-1, Tantra 3-1-4-4. Mantém runway 1-0. Mantém, ela falou. Azul 4463, decolou aos 35, chama o controle na frequência 120, decimal 8. 208, azul 4463, bom dia. Take off in front. Mantenha o runway 1-0, ela falou. Michael Baravian, que é o